vigia esperando a aurora. Ó noiva esperando o amor, é assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Aonde o galo, aonde o galo vai cantar seu canto, o sol no céu vai estender seu manto. Na madrugada eu estarei desperto, e já bem perto o dia do Senhor. Todos nós, vigia esperando a aurora, a noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. A minha voz vai acordar meu povo, louvando a Deus que faz o mundo novo. Não vou ligar se a madrugada é fria, que um novo dia logo vai chegar. Vigia esperando a aurora, ó noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Que o servo espera a vinda do seu Senhor. Se a noite escura sendo a minha tocha, dentro do peito sol já desabrocha. Filho da luz, não vou dormir, vigio, ao mundo frio vou levar o amor. Solta a voz. Vigia esperando a aurora, a noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Somente Senhor. Somente as mãos, vigia esperando. Vigia esperando a aurora, esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Juntos, todos nós, vigia. Vigia esperando a aurora, ó noiva esperando amor. O servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Ultimamente tenho me comovido muito diante dessa música, especialmente do refrão dela, porque realmente é assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Você veja que palavras ousadas, vigia esperando a aurora. Como vigia, que passou a noite inteira ali, de vigia, quem faz ronda com esses rapazes, esses senhores que fazem a guarda aqui na Canção Nova, em empresas, nas ruas, nas cidades, passou a noite inteira vigiando. Como eles esperam a chegada da aurora. Vigia esperando a aurora. Qual noiva esperando o amor? E como é que a noiva espera o seu amor? Não é verdade? E posso dizer também, né, como é que os noivos esperam o seu amor? Ele está ali no altar já, ele está lá na porta da igreja, com tua emoção, né, com o coração bate forte. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o Senhor quer que você o espere. Eu fiquei muito contente e me emocionei quando as crianças começaram a cantar essa música. Eu nunca esperei que nesse CD, só para você, as crianças começassem a cantar. E elas cantam, né? E as estrofes, que são longas, as crianças aprenderam. Ontem, a netinha do Eto chegou ali perto de mim e disse: Bibi, porque ela chama de Bibi, né? A Bibi é difícil para chamar Bibi. Eu vim para cantar uma música para o Senhor, é seu aniversário. Ele chegou bem pertinho e começou: Vigi esperando a aurora, com a noiva esperando amor. E foi em frente, e a estrofe, na estrofe eu tive que dar uma ajudazinha, mas ela foi: se as crianças estão cantando, é porque realmente é assim que a gente esteja com o coração cantando e se preparando. Porque, meu irmão, é assim que o Senhor quer que agora nós estejamos esperando a sua vinda. Vigie esperando a aurora, como esperando amor. É assim que o servo espera a vinda de seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda de seu Senhor. E hoje nós temos já nesta primeira leitura um exemplo maravilhoso, porque toda mulher judia queria ter um filho, porque ela queria ser a mãe do Messias. Se não pudesse ser a mãe, que fosse a avó. Se não pudesse ser a avó, que fosse a bisavó, que fosse a tataravó, mas que o Messias viesse dela, da carne dela, da sua maternidade. Toda mãe judia queria ser, muito ser mãe. E Ana era estéril. Os anos se passavam, ela fazia de tudo para poder ter um filho, e esse filho não vinha. Até se você está com a sua Bíblia, acompanha comigo, foi a primeira leitura. Primeiro livro de Samuel, se você tem a Bíblia da Ave Maria, 305, para facilitar, primeiro livro de Samuel, que começa a contar justamente o que aquela mulher viveu. Ela foi à casa de Deus, onde estava o sacerdote Eli, e passou o dia inteiro diante do Senhor, pedindo, entre lágrimas. Ela suplicava, ela clamava ao Senhor para que lhe desse um filho. E durante todo o dia, intrigado, o sacerdote Eli, que já era bem idoso, viu aquela mulher diante do altar, ali rogando. No final do dia, já estava escurecendo, e lá estava ela. Ele não conseguia mais escutar a voz daquela mulher, porque ela tinha gastado a sua voz durante o dia inteiro, mas lá estava ela murmurando com aquele pouco de voz que lhe sobrava. Ele pensou: essa mulher está bêbada, porque está aí todo esse tempo desse jeito. E foi lá até mesmo dizendo a ela que saísse do templo, até como que insultou, dizendo: vá passar a sua bebedeira em outro lugar e não aqui na casa de Deus. Ela olhou admirada para o sacerdote, que o sacerdote a tratasse assim, e disse: não, meu senhor, eu não estou bêbada. Até você pode acompanhar pela sua Bíblia. Eu começo aí no versículo 13, 1 Samuel 1:13. Ana, porém, falava no seu coração, e apenas se moviam os seus lábios, sem se lhe ouvir a voz. Eli julgava a ébria. Falou-lhe: até quando estarás tu embriagada? Vai-te e deixa passar o teu vinho. Não é assim, meu senhor, respondeu ela, eu sou uma mulher aflita. Não bebi nem vinho nem álcool, mas derramo a minha alma na presença do Senhor. E assim que eu vi essa primeira leitura, eu disse, hoje o Senhor quer falar a toda mulher que está como ama, como Ana. Eu sou uma mulher aflita. Não bebi nem vinho, nem álcool, mas derramo a minha alma na presença do Senhor. E hoje o Senhor está também querendo ensinar a toda mulher, a toda mãe, a toda esposa. Mas mesmo que não seja mãe, não seja esposa, a toda mulher aflita, de coração aflito, como o de Ana, o que é que precisa fazer? Não é com você mesma, não é com os outros, não é se afligindo, não é se culpando, não é entrando em depressão, mas é fazendo como ela. Eu derramo, veja a força da expressão, eu derramo a minha alma na presença do Senhor. Minha irmã, com grande respeito diante da sua dor, do seu sofrimento, não sei qual ele é. Se é por causa de um filho, de uma filha, se é por causa de esterilidade, você não consegue ter filhos, se você tanto queria se casar, mas não encontrou a pessoa que Deus reservava, reserva, que Deus reserva para você, se você é aflita por causa de um filho e uma filha que desviou-se do caminho, se você está aflita por causa do seu casamento, por causa da infidelidade, do adultério do seu marido, não sei qual é a sua dor, qual é a causa, a razão da sua aflição, é a sua saúde, é a saúde de alguém, é a situação do seu lar, é a sua situação econômica, meu Deus do céu, quantas causas. Se é o seu parto difícil, o seu parto não, a sua gestação difícil, gestação de risco, você tem medo de perder esta criança, o Senhor está dizendo a você que como Ana é uma mulher aflita, eu sou uma mulher aflita, o Senhor está dizendo a você qual é a receita, o que é que você precisa fazer. Eu derramo a minha alma na presença do Senhor. Aprenda e faça. O Senhor é incapaz de ver e ouvir uma mulher derramando a sua alma na sua presença de coração aflita, de coração aflito, e não ouvir esta oração. O Senhor é incapaz de não ouvir a oração, a prece de uma mulher que de coração aflito derrama a sua alma na presença do Senhor. É que nós fazemos tantas coisas, né? Menos aquilo que é o certo, que é derramar a nossa alma diante do Senhor. O que estou dizendo às mulheres, claro, eu posso dizer também para os homens. Quantos homens, quantos pais de família, quantos esposos, quantos trabalhadores, homens honrados, que estão com o coração aflito, com o coração rebentado por causa da situação que está vivendo, até mesmo, quem sabe, por causa do seu erro, do seu pecado, da sua infidelidade, do seu adultério, do seu alcoolismo, ou por causa do seu casamento, por causa da sua família, por causa de um filho, por causa de uma filha, por causa do seu serviço ou da sua falta de serviço, porque você não tem o que colocar em casa com o suor do seu rosto. Você quer trabalhar, mas não encontra serviço, e por isso também não tem com que sustentar a sua família. Você, homem de coração aflito, o Senhor está lhe ensinando hoje o que é preciso fazer. E nós homens, e você homem, também precisa aprender a fazer isso, porque, e a derramar as suas lágrimas, isso não é vergonha para um homem. Ao contrário, é honra para um homem derramar a sua alma na presença do Senhor, porque também conheço muitos homens que estão vendo o seu casamento ir para o final, e não é por ele. Muitas vezes é por causa da sua esposa, que por mil razões é ela que quer a separação. É ela que, pela cabecinha, atrás das novelas, atrás das colegas, na escola, na faculdade, onde ela foi estudar, e é justo que fosse estudar, mas por mil coisas desse mundo que está por aí, da mentalidade e da cultura que se foi criando, ela com esse negócio de encontrei o meu direito de ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz, ela é que quer separar-se, largar tudo, largar marido, largar lá, levando ou deixando os filhos. Se você é um homem de coração aflito, ou até mesmo se você é o culpado do seu casamento, está nessa situação, está aí a palavra de Deus indicando o que é que você precisa fazer. Eu sou um homem aflito, eu sou uma mulher aflita, eu derramo a minha alma na presença do Senhor. E que bonito, diante daquilo, o sacerdote ali ficou envergonhado e disse então a Ana, versículo 17, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o que pedes. Foi a palavra do sacerdote. Especialmente hoje, nos nossos dias, aquilo que ligardes na terra será ligado no céu, e aquilo que desligardes na terra será desligado no céu. Não é só para o Papa, porque para o Papa foi dito a Pedro no singular. Porque é interessante, né? O nosso português é assim. Aquilo que ligares é singular, apesar do S. Aquilo que tu, portanto, uma pessoa, ligares na terra, será ligado no céu. Aquilo que desligares na terra, será desligado no céu. Mas tem também um plural, um pouquinho na frente, no próprio Evangelho de São Mateus, onde Jesus vai dizer, tudo aquilo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo aquilo que desligardes na terra será desligado no céu. Isso não é só para o sacerdote, não, porque o sacramento do matrimônio é uma consagração. E assim como nós sacerdotes somos consagrados pelo sacramento da ordem para exercer esse ministério, vocês, casados, quando receberam o sacramento do matrimônio, receberam uma consagração para serem os ministros, os sacerdotes da igreja doméstica. Vocês dois, desculpe, assim como alguém de nós, padre, pode infelizmente ser um ministro indigno, mas é ministro, e é por isso que não pode ser indigno. Você também, infelizmente, pode acabar sendo um ministro, uma ministra, indigno, indigna, mas que você é ministro, ministra da igreja doméstica, que Deus mesmo fundou, e é por isso que você não pode ser um ministro indigno, uma ministra indigna na igreja doméstica que Deus confiou a você. E aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Ligue, meu filho, ligue na terra, que o Senhor ligará no céu. Em outras palavras, queira, busque, e porque você quer verdadeiramente, porque você busca verdadeiramente, peça do jeito de Ana, que ficou o dia inteirinho, a ponto de no final do dia ele pensar que ela estava bêbada. Não, Senhor, eu não tomei nem vinho, nem álcool nenhum, eu sou uma mulher, eu sou um homem aflito, de coração aflito, e derramo a minha alma diante do Senhor. Faça isto. O Senhor é incapaz de deixar de ouvir e atender o pedido de uma mãe, de um pai aflito que derrama o seu coração na sua presença. É que nós não temos feito, nós estamos perdendo os nossos filhos, nós estamos perdendo os nossos casamentos, nós estamos perdendo as nossas famílias, porque nós não temos derramado o nosso coração na presença do Senhor. Nós temos perdido as nossas igrejas, porque nós sacerdotes não temos tido a coragem de ter coração aflito diante da situação e derramar o nosso coração na presença do Senhor. O Senhor está ensinando a todos nós igualmente, padres mais antigos como eu, que tenho a graça de ter completado 41 anos de padre, e padres novinhos, com dias, com 11, com 12, com 15 dias de ordenação sacerdotal, está ensinando a todos nós a deixar o coração afligir-se. É justo. Mas não parar aí, por causa do coração aflito, derramar o coração na presença do Senhor. Eu repito, o Senhor é incapaz. Você diz, mas Deus é incapaz de alguma coisa? Aí Ele é incapaz. Ele é incapaz de deixar de ouvir e atender a oração, a prece de um homem, de uma mulher, que com o coração aflito derrama o seu coração diante do Senhor. E meus irmãos, nos tempos que nós estamos vivendo, porque nós estamos muito próximos à vinda do Senhor, como Bíblia, Antigo Testamento, veja comigo, pega o Evangelho de São Mateus, seja qual for a sua Bíblia, se você não tem, acompanha com a pessoa ao seu lado. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, comecinho do Evangelho de São Mateus. Chegou o Evangelho de São Mateus? Está aí. Vira uma página para trás e veja o final do outro livro, do livro anterior, que é o livro de Malaquias. Aí termina o Antigo Testamento e logo em seguida começa o Novo Testamento pelo Evangelho de São Mateus. Como é que termina a Bíblia Antigo Testamento? Versículo 23: vou mandar-vos o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, de sorte que não ferirei mais de interdito a terra. O Senhor está dizendo que nos últimos tempos ele precisará enviar uma graça especial, como a graça de Elias. Uma profecia tão forte, corajosa e valente como a profecia de Elias. Para quê? Como diz aí, para converter o coração dos pais para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Porque você está vendo o que o inimigo está fazendo e querendo fazer cada vez mais, é estourar, explodir com as nossas famílias a partir dos nossos casamentos. Verdade ou não é? E é por isso que o Senhor precisa, e precisa muito, porque o seu lar está pedindo água, o seu casamento está pedindo água, está ou não está? Você talvez pai, esposo honrado, está pedindo água. Você mãe de coração aflito, você esposa de coração rebentado, está pedindo água. E talvez você, filho, você filha, vendo a situação do casamento dos seus pais, vendo a situação da sua família, vendo a sua situação, você está pedindo água. Help, socorro. E o Senhor é incapaz de deixar de ouvir a súplica de um pai, de uma mãe, de um homem, de uma mulher, de um filho, de uma filha, que de coração aflito derrama o seu coração diante do Senhor. E o que diz o final do Antigo Testamento está acontecendo. Ele converterá o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Meus irmãos, esta é uma necessidade. Eu tenho a sorte de hoje poder me mostrar como exemplo, porque foi isso que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe era muito esperta, graças a Deus, muito inteligente, recebeu de Deus muita sabedoria. Era ela que administrava os negócios do meu avô. Papai foi sempre muito humilde. Papai foi pedreiro a vida inteira. Apenas um tempo ele ficou como aprendiz de telégrafo ali na estação. E foi por causa disso que ele conheceu a minha mãe. Ele não era ali daquela cidade. Ele veio para ser aprendiz de telegrafista. Mas só que ele não aguentou, né? O negócio dele era ser pedreiro mesmo, era ser construtor. E voltou a vida de pedreiro. E já minha mãe não. Minha mãe era filha do terceiro homem mais rico da cidade. Que diferença enorme. E era ela que cuidava dos negócios do meu avô. O primeiro e único carro da cidade naquele tempo, no começo dos anos 30, era do meu avô. E a minha mãe teve inclusive a coragem de casar-se com meu pai pedreiro e viver com ele na roça. Começaram uma vida toda ela pobre. Nós somos pobres, pobres, pobres, apesar da riqueza do meu avô. Uma vez que ela optou para casar-se com o Sérgio, o meu pai, que era contra a vontade do meu avô, que agora ela vivesse a vida dela. E ele lavou as mãos, como que deserdou a minha mãe. E vem o primeiro filho. Claro, ela veio ter a mim na casa dos meus avós. Evidente, apesar de tudo, agora era o neto que vinha. E, como eu contei hoje cedo, como tenho contado muitas vezes, eu corri todo o risco de não nascer. E o que foi que me salvou e fez... Chegar essa madrugada fria, logo vai chegar. Vigia esperando a aurora, o noivo esperando amor. É assim que o céu espera a vinda do seu Senhor. É assim que o céu espera a vinda do seu Senhor. Se a noite escura sendo a minha tocha, dentro do peito o sol já desabrocha. Filho da luz, não vou dormir, vigio. Ao mundo frio vou levar amor. Vigio esperando a aurora, o noivo esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Por esse acontecimento e por aquilo que eu fiz naturalmente como um menino, que peguei a tocha, peguei a vela, compreendi mais uma vez, foi para isso que eu nasci. E só nasci por isso. Porque na verdade, eu não nascia, as parteiras fizeram de tudo, porque veio uma, mas não conseguiu, como é na cidade do interior, né? Chama a colega, e a colega vem, e vem duas, vem três parteiras, para tentar, e o menino não nascia, era cidade pequena, não tinha médico, daí vão buscar o médico, na outra cidade até o médico chegar. O médico não consegue, usou fórceps, e os médicos sabem disso, usou fórceps, se não funcionou, aquilo aperta a cabeça da criança. A minha mãe entendeu bem, ela era muito esperta. O médico daí para frente tentou salvar a mãe, porque o filho, desculpe, já era. Como eu contava hoje cedo, nesse momento, Deus não tem coincidências, Ele só tem providência, faz com que um rapaz, que é nosso parente, mas de sobrenome Bosco, comece a contar que há um santo, havia um santo com o nome dele. Começa a falar de São João Bosco, e a minha mãe começa a escutar lá, porque era cidade do interior, eu nasci em casa, a sala central e em redor, os quartos, um deles estava a minha mãe. Imagine o coração aflito da minha mãe. Eu era o primeiro filho. Como ela me esperava. Como ela me esperava. Você que é mãe, você sabe o que é esperar o primeiro filho. E na hora do nascimento, já ver que humanamente aquele filho não virá. Mas a minha mãe, graças a Deus, não desanimou. Obrigado, viu, mãe? A senhora foi que nem Ana. A senhora foi o exemplo para todas as mulheres e para nós homens. A senhora não desanimou, ouvindo falar de São João Bosco. A senhora me entregou a Dom Bosco e disse: Dom Bosco, eu nem conheço o senhor, primeira vez que estou ouvindo falar. Mas uma vez que eu sei, o senhor é o santo dos jovens, dos meninos, das crianças, cuida desse menino para mim. E alguns minutos depois, dando um susto nas parteiras, eu nascia. Gente, eu só nasci para isso. Só para isso. E o que aconteceu aqui, você em casa percebeu? Está chovendo aqui em Cachoeira Paulista e com muitos raios, deu um raio maior, faltou energia. Nós ficamos no escuro, televisão saiu do ar, rádio saiu do ar, e eles começaram a cantar vigia esperando a aurora, e eu naturalmente, e se por acaso acontecer de apagar, eu vou, e na vela de alguém eu vou acender, alguém me socorre aqui, a gente acende, estou acendendo, ou então eu pego e troco. E agora nós somos dois. Pode acender, Dunga. Já não sou mais sozinho. Somos dois. Levantando o facho. Depois seremos três. Seremos quatro. Seremos uma comunidade inteira. Levantando o facho. Dizendo a homens e mulheres: não desanimem. A minha mãe tinha tudo para desanimar naquela hora, porque o médico, naquele momento, só esperava salvar a minha mãe, porque o menino já não tinha mais jeito. Não desanime. Pelo contrário, mesmo com o coração despedaçado, aflito, derrame o seu coração na presença de Deus. Aí está o segredo. Aí está o segredo. E nós, vendo a situação do mundo, meus irmãos, o que é que temos que fazer? Justamente na situação que nós estamos vivendo, com as nossas famílias, com os nossos casamentos, o que é que nós temos que fazer? Pais e mães, filhos e filhas, sacerdotes e leigos, bispos, cardeais e o próprio Santo Padre, temos que nos unir, católicos, evangélicos, todos os homens de boa vontade, temos que, embora de coração aflito, derramar o nosso coração diante de Deus pela situação do mundo, pela situação da humanidade, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e intervenha, como interveio no meu nascimento, como interveio aqui quando nós começamos a cantar vigia, esperando a aurora. O Senhor haverá de intervir, sim, e Ele trará a salvação da qual todos nós precisamos. Cante, cante agora. Se você tem o coração aflito, cante mais ainda, porque o Senhor é incapaz de deixar de ouvir e atender um aflito, uma aflita que derrama o seu coração na presença do Senhor. Vigia esperando a aurora, com noiva esperando amor em pé. É assim que o servo espera a vida do seu Senhor. É assim que o servo espera a vida do seu Senhor. Ao longe o galo vai cantar seu canto, o sol no céu vai estender seu manto. Na madrugada eu estarei desperto, e já vem perto o dia do Senhor. Levantamos os braços, vigia esperando a aurora, com noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo